rádio a qualquer momento em edição extraordinária. ZYE 375, Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 19 metros, frequência de 15.445 kHz e 25 metros, frequência de 11.780 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro. Alô, Brasil! Hora certa para você conferir, 3 horas 5 minutos. A partir desse momento, você passa a ouvir mais um líder de audiência da Rádio Nacional da Amazônia, falando francamente.